Rádio Canção Nova. YK 513, onda média 1.020 kHz. Onda curta 49 metros, 6.105 kHz. Onda curta 31 metros, 9.675 kHz. Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. YG 868, onda tropical de 60 metros, 4.825 kHz. Emissoras vinculadas à Fundação João Paulo II e situadas na estrada particular Alto da Bela Vista, sem número, Cachoeira Paulista, Diocese de Lorena, São Paulo, Brasil. Uma emissora católica para evangelização do Brasil e do mundo. Yeah.